Nomeia, pode ir direto a 2000? Sono 8610, desça para 2000 pés e o ajuste na 0 na 7, reporte estabilizado em LS Exo Rio da pista na 0. Tá, reportar estabilizado, obrigado. 8-9, estabilizando visual, Jaguar Pista. 8-9, Torre 1, 8, decimal 6. 118-6, bom dia. Prossiga, amigo, prossiga. Ok, tem paciente também de aeronave que está reiniciando o reboque agora da área remota até o portão 05, ok? Copiado então, chame o término, por gentileza. iniciando o comboio. Concluído, obrigado, bom dia.